pra você que na vida tudo muda, tudo tem que mudar. Estou aqui pra dizer pra você que o que ontem era verde, amanhã conquistará. My love, my love, my love, I love you baby, my love. Minha boca, meus olhos, meus cabelos, o que eu penso, como eu ando, o que eu falo, como eu vejo, o que eu sinto, enfim, meu jeito de ser. Estou aqui pra dizer que tudo que eu sou, eu devo só a mim e a você. My love, I love you baby. My love, you are my baby. Não sei se você está a par, não sei se me conhece, então eu vou me apresentar. Me chamo Angélica. Por isso não se esqueça, é que nem tudo é beleza, que nem tudo é riqueza, mas nem tudo é tristeza. Estou aqui pra dizer do meu jeito de ser, e tudo que eu sou, eu devo só a mim e a você. My love, I love you baby. My love, my love, you are my baby. My love. Tudo muda, tudo tem que mudar. Estou aqui pra dizer pra você que o que ontem era verde, amanhã conquistará. É, minha boca, meus cabelos, o que eu penso, como eu ando, o que eu falo, como eu vejo, o que eu sinto, enfim, o meu jeito de ser. Estou aqui pra dizer que tudo que eu sou, eu devo só a mim e a você. My love, you are my baby. My love, my love, my love, my, my love, my love, my love, I love you baby, my love, my love, you are my baby. My love.